canto peregrino, fado de ontem é saudade, fado de hoje é ansiedade, o da manhã é destino. Nasce quando nasce a lua, morre ao alvor matutino, vagueia de rua em rua, fado é canto peregrino. Se recordo um avento, da risonha mocidade. Se recordo um avento, da risonha mocidade. É lembrança que perdura, fado de ontem é saudade, canto da alma perdida pelos cantos da cidade. É mágoa da própria vida, fado de hoje é ansiedade. Tem sempre um quê de pecado, algo também de devido. Tem sempre um quê de pecado, algo também de divino. Amor que passou é fado, o da manhã é destino. Amor que passou é fado, o da manhã é destino.